alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Pares, a alegria está no ar. Ao chegar em casa, encontrei a mesma tão desarrumada. Ô, mulher relaxada. Ô, pera aí, Maurício, que negócio é esse, ficar chamando os outros relaxados? E aí, você nem começou o programa, já fica aí atacando os outros? Que coisa feia. Ah, então vamos lá, vamos começar o programa. Gente, a partir de agora é Maurício Fares aí no seu rádio, no seu computador, com muito carinho, com muita alegria. E a gente manda aquele abraço muito especial para todo mundo, para todos os meus amigos, ó. E para as meninas, beijão bem gostoso, viu? Felicidades para todo mundo, é o que eu desejo de coração. Hoje no programa aqui nós vamos... Ih, rapaz, olha só cada música, hein? Vamos ter o Diego Valadares com Cabra Danado, vamos ter o Edson Hudson, vamos ter aí Commodores, vamos ter Demi Rousseau, Felipe Falcão, quem mais, hein? Tem mais música aí? Tem. Tem aí o Nego Loiro, Rick Renner. Olha, vocês vão curtir muita música legal e também a cartinha de destaque daqui um pouco, tá? Então vamos lá, vamos trazer a primeira música de hoje. A primeira é com o Diego Valadares, é o Cabra Danado. Eita, esse cabra danado. Então roda lá, menino. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, pão de conversa. Joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ah, Pois é. A minha carta destaque de hoje é uma carta que veio, sabe de onde? É a carta lá de Curitiba, no Paraná. É o caminhoneiro feliz de Curitiba, no Paraná. Mas, menino, ainda é caminhoneiro ou tá aposentado? Bom, daqui um pouco é que eu vou saber. Eu vou ler a carta dele, ainda não sei, né? Então, é o caminhoneiro feliz de Curitiba, no Paraná. Daqui um pouquinho eu trago a sua carta como carta de destaque, viu? Legal, legal? Então tá bom. Então, ó, agora é quem vem cantando aí. É o Edson e Hudson. Eu já chorei demais. Não é bem assim, não. Eu perdi a melodia da música. Deixa ele cantar, que eles cantam direitinho e tá tudo certinho com eles aí. Eu já chorei demais. Rick Renner, roda lá, menino. Eu já chorei demais em pensamento. Eu já sorri só pra me enganar. A noite é longa, escuto a voz do vento e a solidão não quer me deixar. Mas um dia vem nascendo e eu morrendo saudade, esperando por você. Solidão não quer me deixar. Oh, não, não quer me deixar. Até quando eu vou chorar a dor dessa paixão? E não, não quer me deixar. Eu piso o chão molhado do sereno, respiro o perfume da manhã. Tenho tudo ao mesmo tempo, tenho nada. Que adianta tudo isso sem você? Se pareço estar feliz, engano seu, pois por dentro eu só sei o que é sofrer. Solidão não quer deixar. Oh, não, não quer me deixar. Até quando eu vou chorar a dor dessa paixão? Que não, não quer me deixar. Com outro amor que se esquece alguém. Já tentei em outros braços te esquecer, esquecer que eu amo só você. Solidão não quer me deixar. Até quando eu vou chorar a dor dessa paixão? Que não, não quer me deixar. Oh, não, não quer me deixar. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. A Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Quero mandar um grande abraço aqui para todos os meus queridos amigos ouvintes aí de Aripuanã, no Mato Grosso, que me ouvem através da Clube, Clube FM 99.9. Eita, meu programa passa lá às 9 horas da noite. Alô, pessoal dos bairros aí da Cidade Alta, Jardim Planalto 1 e 2, da Vila Operária, Cidade Baixa, Jardim Paraná. Ah, um abração para todos vocês e principalmente pro meu amigo Admilson de Carvalho, que é lá da Rádio Clube FM. Ô, Admilson, para você também aquele abração, amigão. E ó, muito obrigado por estarem aí retransmitindo o programa do Maurício Fares. Então, vocês que me ouvem aí através da Clube FM 99.9, aquele abraço. Legal, legal. E é uma dobradinha que eu rodo agora oferecendo para todos vocês aí, viu? Maurício Fares canta Recado Sobre a Cama. Depois Commodores e Oh By Myself. Roda, menino. Ao chegar em casa, encontrei a mesma tão desarrumada, parecendo estar com mais de 10 dias de abandonada. Fiquei tão triste, vendo os passarinhos com fome, com sede, e as nossas plantas também murchando junto da parede. E as nossas plantas também murchando junto da parede. Ao entrar no quarto, encontrei o que não estava previsto. Sobre nossa cama tinha um recado num papel escrito: amor, não fique triste, cuide bem de sua vida, não fique aborrecido com esta minha saída. Resolvi te abandonar, esta casa agora é só sua, e ponha nela quem você quiser, os seus amores da rua, e ponha nela quem você quiser, os seus amores da rua. Quarto, encontrei o que não estava previsto. Sobre nossa cama tinha um recado num papel escrito: amor, não fique triste, cuide bem de sua vida, não fique

Olha, por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Essa frase volta e meia ela aparece aqui na internet, volta e meia ela aparece aqui no Facebook, mas eu acho ela muito boa, muito interessante, e é por isso que sempre é bom a gente repetir. Aquilo que é bom a gente deve repetir sempre. Porque por mais inteligente que alguém seja, se ele não for humilde, o melhor dessa inteligência se perde na arrogância. Porque a humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Pronto! É isso aí. Muito legal. Então, quem colocou novamente aqui, deixa eu ver quem foi. Ah, foi o Guilherme Arouca. Alô, Guilherme Arouca. Tudo bem? Um abração pra você, amigão. Felicidades. Tudo de bom aí, viu? Obrigado mesmo, tá? E agora, Marcos Dione vem aí pra cantar Cordão da Saia. Eita, arrebentou o cordão no meio do salão, deu uma confusão da peste. Roda lá, menino! Minha vizinha quebrou o cordão da saia, agarradinha dentro do salão. Eu estava dançando com ela, naquela hora houve grande confusão. O meu vizinho logo ficou bravo, ficou zangado igual um leão. Quando viu aquela conversa, daquela saia dentro do salão, peguei meu paletó e ali mesmo eu cobri ela, enquanto o povo consertava o cordão da saia dela. Peguei meu paletó e ali mesmo cobri ela, enquanto o povo consertava o cordão da saia dela. Mulher bonita quando vai para o forró, todo homem quer lhe dar um beliscão. Mulher bonita quando vai para o forró, todo homem quer lhe dar um beliscão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora, é nessa hora que a saia quebra o cordão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora, é nessa hora que a saia quebra o cordão. Minha vizinha quebrou o cordão da saia, agarradinha dentro do salão. Eu estava dançando com ela, naquela hora houve grande confusão. O meu vizinho logo ficou bravo, ficou zangado igual um leão. Quando viu aquela conversa, daquela saia dentro do salão, peguei meu paletó e ali mesmo cobri ela, enquanto o povo consertava o cordão da saia dela. Peguei meu paletó e ali mesmo cobri ela, enquanto o povo consertava o cordão da saia dela. Mulher bonita quando vai para o forró, todo homem quer lhe dar um beliscão. Mulher bonita quando vai para o forró, todo homem quer lhe dar um beliscão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora, é nessa hora que a saia quebra o cordão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora, é nessa hora que a saia quebra o cordão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora, é nessa hora que a saia quebra o cordão. Um puxa pra dentro e outro já puxa pra fora. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Ah, mas tem uma frase aqui do Dalai Lama que é interessantíssima. O que me surpreende na humanidade são os homens. Perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente. De tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Viu? Mas isso é uma verdade mesmo, né? A gente vive aí lutando para... Acaba perdendo a saúde para juntar dinheiro. Depois tem que gastar esse dinheiro para recuperar a saúde. E vai por aí afora. Muito boa, muito boa, muito boa. Mas bom mesmo é música. A gente não pode demorar muito aqui rodar música, não. Tem que rodar. Já rodei o Marcos Dione? Já, né? Já. Então agora eu vou rodar Felipe Falcão, tô indo embora. Mas eu não, eu ainda vou ficar aqui mais um pouco, ainda tem a carta de destaque. Então roda aí o Felipe Falcão, menino, roda. Música. Chegou a hora de ir embora, não fico mais aqui. Eu vejo quanto demorou tanto pra decidir. Diz a verdade, fique à vontade, faça o que bem quiser. Não tem problema, não tenha pena, se não me quer. Tô indo embora, pra onde o vento for, chorando a minha dor pelo caminho. Tô indo embora, seja o que Deus quiser, pro sul, pro norte, tentar a sorte, se não me quer. Diz a verdade, fique à vontade, faça o que bem quiser. Não tem problema, não tenha pena, se não me quer. Tô indo embora. Olha, nunca sei porquê, mas sempre tenho que ir embora. Ir para onde o vento for. Chorando a minha dor. Aí tenho que chorar. Pelo caminho. E qualquer caminho serve pra gente chorar. Pronto, eu vou embora. Tomara que Deus ponha no meu caminho alguém que possa me fazer feliz. Eu vou pro sul, pro norte, tentar a sorte, se não me quer. Você sabe qual é o cúmulo da estupidez? Não? Olha, o cúmulo da estupidez é você conhecer a verdade, ouvir a verdade, ver a verdade, mas ainda acredita na mentira. Isso aí é o cúmulo da estupidez. E o pior é que tem gente que é assim mesmo, não tem como, não tem jeito. Tem gente que está vendo aí claramente, está na frente dela, mas continua acreditando na mentira. Oh, mas é ser uma anta mesmo, né? É ser uma toupeira quem pensa dessa forma. Afe Maria. Ô, Demir Rousseau, vem aí pra cantar agora. It's 5 o'clock. Roda lá, menino. São 5 horas, roda lá, roda. Still, no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. Thank you. light is my friend, and in him I find sympathy. And so I go back to the years that have passed me by. Também que a gente vê aqui na internet que a gente começa a rir sozinho, só de lembrar. Eu tô lembrando de uma que eu vi aqui agora. É assim, apareceu a postagem, um pintinho, né? É, pintinho. Ele olhando com aquela carinha mais tristinha e a legenda. Fui na autoescola, entrei no carro, coloquei o cinto e aí o instrutor mandou que eu saísse devagar. Então, o que que eu fiz? Tirei o cinto lentamente, abri a porta e fui embora. Ah, quer dizer, confundiu as bolas aí. Era para sair devagar com o carro, né? Mas fez, foi tirar o cinto e abriu a porta e, ó, se mandou. Essa foi boazinha. Gostei, gostei. Deixa eu ver quem botou aqui para mim. Ah, a Elis Rejane Cardoso Lopes de Almeida. Nome grande, né? Elis, não é Elis, não. É Elis mesmo. L-E-L-E-S. Elis Rejane Cardoso Lopes de Almeida. Grande abraço para você, menina. Felicidades, viu? Agora é o Nego Loiro. Só faça de camisinha, tá bom? Se você não tá aí, tá pulando cerco, fazendo qualquer coisa errada aí, só se for de camisinha, tá bom? Então, roda aí, Nego Loiro. Dá um conselho pro pessoal aí. Só de camisinha mesmo. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama pode camisinha. Só vou com você pode camisinha. Só vou com você pode camisinha. Só vou pra cama pode camisinha. Mas eu só vou pra cama. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Uai, sou. Agora tá na hora. É. Chegou um instante, chegou o momento da nossa carta de destaque. Aí, chega pra perto aí. Isso. Vai chegando mais perto aí do rádio, computador, aumenta o volume. Senta-se, fique confortável. Tudo bem? Pode mandar soltar a vinheta? Então, caca o dedo aí, menino. E agora, a carta destaque do ouvinte. E essa carta destaque de hoje, gente, é do caminhoneiro feliz de Curitiba, no Paraná. Olha só o que ele diz aqui na sua carta. Olá, Maurício Fales, está tudo bem com você? Maurício, eu sou seu fã desde que descobri o site da Rádio Estúdio Brasil. Eu ouço não só o teu programa, como também o do Edelson com o Amado Batista, da minha princesinha, da Márcia Ferreira. Eu já conheci o programa de vocês quando vocês trabalhavam na Rádio Nacional da Amazônia, porque eu viajava muito por Rondônia, Pará, Mato Grosso, Bahia, Piauí. E tinha no caminhão um rádio de ondas curtas, onde eu sempre ouvia os programas de vocês. Hoje, Maurício, eu não vivo mais nas estradas. Ah, era o que eu tinha perguntado no começo, né? Eu não vivo mais nas estradas porque eu me aposentei e agora só viajo por diversão e com a família. Mas foi o tempo, né, em que eu passava até 6 meses sem voltar para casa, só rodando pelas estradas do nosso Brasil, levando frete para onde aparecesse. Eu estou com 68 anos, Maurício. E desde os 15 anos, minha vida foi andar por esse país. Só faltou você cantar a música aí do Gonzagão, né? Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Mas vamos continuar com a carta. Deixa de devagar, Maurício. Então tá bom, vamos lá. Maurício, eu tinha um tio que sempre me levava com ele nas suas viagens. E foi ele que me ensinou a dirigir primeiro caminhão e depois carreta. Eu, quando ainda era adolescente, era muito rebelde com os meus pais e não gostava de estudar. Mesmo com todo o esforço que eles faziam para que eu estudasse, eu não ia de jeito nenhum para a escola. Eu fiz somente até a terceira série ginasial. Acho que hoje é diferente, né? Eu também nem sei, viu? Não me pergunta não, que eu também não sei como é que é essa nova nomenclatura aí de como é que é o ensino hoje em dia, não. Mas então meus pais, Maurício, vendo que eu não queria mesmo estudar, largaram de mão. E foi assim que eu passei então a viajar com esse meu tio, pois o meu sonho era ser motorista de caminhão, coisa que eu não me arrependo. Pois mesmo passando por todo tipo de dificuldade nas estradas, tantos perigos, foi assim que conheci o Brasil todinho. E foi assim também que conheci a mulher com quem vivo até hoje e tive meus filhos com ela. Olha, Maurício, já estamos juntos há 43 anos e são 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Meus filhos, somente o caçula que está nas estradas também, pois ele tem a mesma natureza minha. Mesmo assim, ainda conseguiu terminar o ensino médio e não chegou a fazer o vestibular porque o que ele queria mesmo era trabalhar na estrada, assim como o pai, né? Eu gostaria que ele continuasse os estudos, assim como os irmãos que se formaram. Uma filha é médica, a outra é advogada e o rapaz é engenheiro agrônomo. Todos estão bem empregados e já estão casados. Eu tenho 5 netinhos que são minha alegria. O caçula está agora com 27 anos e ainda não se casou. Quem? O netinho? Não, o filho, né? Ele tem 5 netinhos, sua alegria. O filho caçula está com 27 anos e ainda não se casou. Mas disse que quando encontrar a mulher certa, que ele se casa também. Eu estou rezando e torcendo para que isso aconteça e que ele consiga ser muito feliz assim como os irmãos dele. Eu ouvi você dizendo que já foi caminhoneiro e que se formou trabalhando atrás da direção de uma carreta. Parabéns, Maurício, pois isso é um exemplo para todos os seus ouvintes. Um grande abraço a você e, se possível, dá um alô para a gente aqui em Curitiba. Para mim, que sou Arnaldo Teles Milbrates, para minha mulher, Nair Souza Milbrates, para os meus filhos, Jair, Gilson, Adriana e Suzana. Ah, sim, e também para os meus netinhos, Aline, Camila, Pedro, João Carlos e Armando. E ainda para os meus genros, Aristeu e Paulo, e para minha nora, Elizabeth. Legal, legal, gostei dessa cartinha aí, me fez voltar no tempo, viu? Realmente, meu amigo, realmente, eu posso dizer que minha vida começou num volante, né? No volante do carro. É claro que antes de ser motorista, eu tive outros trabalhos aí, tive outras atividades, mas eu fui motorista durante muitos anos. E quantas e quantas vezes eu ia para São Paulo, para Betim, Belo Horizonte, né? Em Minas Gerais, para Paulínia, em São Paulo, que eu trabalhava numa empresa de gás, vou até falar o nome, não tem problema não. Eu trabalhava na Supergás Brás, e então, enquanto eu fazia essas viagens de Brasília, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, eu levava os livros da escola e lá eu lia, eu ficava lendo e aí então eu decorava as lições. Quando chegava com a carga de gás, aí então eu ia para a faculdade, lá eu aplicava, colocava em prática aquilo que eu havia aprendido. Então foi um tempo muito difícil, que eu faltava demais na escola. Mas mesmo assim era um dos melhores alunos, era muito aplicado porque eu estudava bastante para compensar a quantidade de faltas que eu tinha. Foi um tempo complicado, mas que valeu a pena. Foi aí então na direção de uma carreta que eu consegui realizar o meu sonho, que eu consegui me formar, consegui ser alguém. Então eu tenho maior respeito, maior honra de dizer que eu já fui caminhoneiro e que foi através desse trabalho que eu consegui tirar o meu diploma de universidade. Então, para todas as pessoas que me acompanham aí, vocês não pensem que a vida é feita de mar de rosas, que é um mar de rosas. Não é, não. A gente tem que lutar, tem que ralar muito. Você vê esse meu amigo aí? Ele ralou bastante, junto com a família, distante da família, passava até 6 meses fora de casa, mas hoje ele está aí curtindo, né? Tem a oportunidade de curtir, ver que os seus filhos também conseguiram encontrar o seu caminho. Isso é bom. É o sinal da luta, do trabalho que cada um desempenha na vida e que cada um procura fazer acima de tudo para ter aí uma condição melhor no futuro. Muito obrigado, viu, meu amigo caminhoneiro feliz aí de Curitiba, no Paraná. Boa sorte para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus genros. E que você e sua esposa continuem sempre aí nessa felicidade. E que Deus sempre abençoe lá de vocês, tá bom? E para lembrar dos tempos de estrada, vamos curtir aí Rick Renner, Saudade Pesada. Eita, roda lá, menino. Viajo de madrugada.